Alfa Victor Quebec, cliente, bom dia. Eu sou Alexandre Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 123, decimal 8. Eu vou chamar o centro Recife, 128, decimal 35, alternativa 2380. Bom dia, eu não vou na meia hora. Bom dia. 399, informação Eco, autorização para Guarulhos. Autorizado para Guarulhos, VPZ1, Novoro Combatene, 20.340. Saída São João, na meta ótima. Decola da pistola 0 para decolagem, primeira curva direita. 3.5130, controle 120, decimal 80. Autorizado 340 para Guarulhos, VPZ1, 10, Taubaté. Decola da 0, Saúde 1, meta ótima. 5.130, transponder 208, controle, até 3399. 3601 tem 141, 3,50, Zena Galeão. Autorizado, táxi até o posto para a pistola 0 e a parte da Cilindia, o posto para reporte pronto, que é legal no 018. Partiu e posto para a reporta pronto, tá 360. para dar uma zero passo. 3601, autorizado, Aline, decolar pistão 10, autônomo, 40 graus, 092. Aline, decola 10, 3601. Uno, teclado 51, controle 120, decimal 80. 3080, então 3601. Salvador, bom dia, tá 3601, decolou na Salvador. 3601, bom dia, contato radar, super via para o meu voo 380, autorizado valeta após 2.10. Fazer 380, após 2.10, vai direto Lida, tá 3.60. Salvador, muito bom dia. Vou 1961, que já é com autorização, Galeão. 1961, prepara a seleção, voo 1 na guarda de cópia. São 1, não se escute. Golden 961, copia. Pronto, Costa 961. Golden 961, autorizado para o aeroporto do Galeão, via 3144, nível de voo 360. Sai do Sanjo 1, transição da Aquila, decolar na pista no zero, fazer decolagem primeira curva à direita. Transponder 5136, controle 120, decimal 80. 1-2-2-9, autorizado, São Paulo, Congonhas, GVP no 0 para o Bairro, pelo 1-6, passa conforme rota. E meio de voo 360, saída São João, no meio da motiva, decolada a pista no 0, fazer decolagem, primeira curva direita. Transponder 5-1-3-7, controle 1-2-0, decimal 8-0. Deixa autorizado, São Paulo, nível 360, pelo apenas o voo 10, o Bairro, pelo 1-6, depois conforme rota, seleção, voo no tração direita, motiva. Decolando no zero com curva direita, transponder 5137, controlando 20.8. 1-2-2-9, correto, chama o transportador 4. Para o saco, Sandy 1, 181 a bordo com 3 horas e 40 de autonomia. 3391, autorizar o táxi até o ponto espera da pista no 0, via parte da Cândido, no ponto espera, reparte pronto, quem negar no 098. 098, ele está aqui a parte do Índia, reporta a nossa 3391. Oi, eu vou no 961, no posição 1, no posicionamento. Fuso 961, no portão 11, autorizado, tira o táxi. Autorizado, posicionamento, vou 961. Espera da 10 para próxima. 3399, autorizado em linha aerodecolar, pista 10.1, 30 graus e 10 mais. A linha se decola da 10, 3399. Autorizado o táxi, até o ponto de espera da pista 10 via parte da Cindy, ponto de espera da parte pronto, quem negar no 098. Parte da Cindy, ponto de espera da 10, estado no 098, gol 1961. 399, decolado 06, controle 120, decimal 80. 53399, bom dia. Quando baixar o pronto, 1.28, 1.29. Chinema 251, copia. Lima 251, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, voo 10 Tabaté, no voo de voo 360, saída de São Paulo, uma lenda ótima, escola da pista 10, após a decolagem, primeira curva direita, transponder 5143, controle 120, decimal 80. Lima 239, autorizado, alinhado do colapso, estando 0,1, 1, 3, 0 graus, 072. Fecha ali, decola, 1,0, com 9 elevado. Lima 075, copia. Lima 075, está pronto, copia. Chame centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 123, decimal 8. Controle. Copiou, 3399, bom dia. Afirmativo, bom voo. Obrigado, bom dia. Aguarde um minuto, copy. Claro, mesmo, copy. Lima 329, decolado zona meia, chame controle 120, decimal 80. Lima 80, bom dia, boa semana. Puxa, Lima 075, copia. Puxa, Lima 075, autorizado São Paulo, Congonhas, Lima peso 10, cuidado, peso 16, após segue conforme a rota. Lima de voo 360, saída São João 16 da Mótica, decola da pista 10, após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5134, controle 120, decimal 80. 360, uma tela por baixo, depois o volante meia por último, funciona na roda. Então, ela vem na curva direita, na direção do Uno, via da Mótica. Uno 34 no transporte, não sei se ela vai ter o controle da 6075. Chamei 6075, correto, chame pronto. Porta 6075. Uno 961, chama centro Recife, 128 decimal 35, caso negativo 128 decimal 8. Ponto 2835, antena 1238, boa, Uno 961. Não, eu estou ligado, rádio vai tomar, senhor. Direto, rádio, muito obrigado. Correio, Salvador, chama a minha 0775, estou ligado, chama o táxi. Ah, você vai estar no meu chamado, é o Zé. Saúde, 62, que é contra, ele vai fazer o chamado de falamento, foi só o número... Saúde, 62, 5.3, autorizado, chame o táxi. Confirma, tá ali, 62, é bom? Afirma, no portão 03 está autorizado, chama o táxi. 3, 13, puxa o salamento, 62, é bom. Salvador, bom dia, Rua 349, informação X-ray. Desculpa, informação Eco. Remota a autorização para Fórmula 1. Rua 349, prepara a seleção de 1, aguarde cópia. Então, vou 1, aguardando. A 8. 338. Galhão. Tirando 075 autorizado inicialmente para através do 262. Mano, até através do quê? O quê? 62. Até o mesmo. Até. Salve a 2 segundos, mutantes com 111, passo 111. Tirando 2 segundos, autorizado o táxi, até a ponte espera da pista no 0, já está de índio, no ponte espera, reporte pronto, que é legal no 0, no 8. Índio 1018, 62 segundos. Tirando 075, seguindo a aeronave da companhia, está autorizado para seguir com táxi via PAT, táxi índia. Então espera reporte pronto, que é legal no 08. Então, eu vou falar de colega adiante, o quanto espera que eu não assumi a data. Dois tem como atingir o 90 para decolar. Chamando a lista de forma autorizada, linha de decolar, pistão no 0, vento 130 graus, 072. Linha de decolar, dois tem como. Chamando 075, após a rolagem do aeronave da companhia, autorizado linha de manter pistão no 0. Uma 349, copia? Copia, uma 349. Uma 349, autorizado para o Rio de Janeiro, Santos do Novo, após 144, aldeia, e a gente voa 380. Saída São João, na transição do óculos, decolada a pistola, 0 após a decolagem, primeira curva direita. Transpondo 5147, controle 120, do sinal 80. Autorizado 380 para Santos Dumont, apertura 44, aldeia. Reporta no 0, curva direita após, precisação 1 no tórculo. O transponder 5147 e o controle 208, 139. Mano 349, correção, transporta no Pátio 3. Chamará no Pátio 3, o gol 1 a 3, correção. 5, 1, decolagem de 2, 8, chame controle 1, 2, 0, decimal 8, 0. 0, 8, obrigado. Chamando a 251, contato Rodão de Colagem, sobre a via São Luna, para nível de voo 360, passando 2010, autorizado voo de Leto Lítero. 349 no pátio 3, reporte pronto para o TAC. Reporte para o TAC. Chame 075, autorizado, decolar, pistão na 0 de altura, 30 graus, 08 mais. Chama no 075, decolado 32, chama controle 120, decimal 80. Controle 208, ou chama 075, bota lá, tá bom. Controladora, chama 075. Chama no 075, bom dia, contato rolando decolagem, sua via São Bruno, para a linha de voo 360. Via São Bruno 360, tá. Oscar 90 Zulu, prossiga. Oscar 90 Zulu para reforço da ponte 6 para... Acho que eu não vou ter nem utilizado nesse de reboque. Nossa, não, já vou. Para o Tânico, 1349, Alterna, Guarulhos, 3 horas e 15, está com 147 agora. 1349, autorizado táxi, até o ponto de espera na pista 10, via Pátio Tocantins, Índia, ponto de espera reporte pronto, quem negar 108. Autorizado táxi, via Pátio, Índia, ponto de espera 10, reporte pronto, 1349. Chama o centro de Recife, 1-2-0-19-25, caso negativo, 1-2-0-19-8, solicite apoio de morte. 238, qual é a primária? 1-2-8-19-25.